Conheci grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode. Amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Oh, oh, oh, oh. E nele você pode confiar. A gente pode confiar. Pode confiar, Jesus, Jesus. Nele a gente pode. Você só pode ser feliz. Fez a terra, o céu, o mundo girar e o mar abrir. Ele é quem dá a fé pra lutar, pra acreditar, nunca desistir. Ele é quem faz milagre demais. Caiu do nada a comida do céu. Ele promete, ele é quem cumpre terra onde emanará leite e mel. Ele que fez em menos de um mês, em uma semana o mundo existir. Ele é quem faz, ele é quem traz a paz pra bem mais perto de ti. Ele é quem diz que é o juiz, se ele diz. Ele é quem pode te garantir promessa de vida pra eternidade. Ele é quem tem poder e vitória, oh, a misericórdia e glória. Ele somente esteve presente em todo momento e lugar da história. Ele que fez um homem viver depois de ir na cova com leões ser preso. Ele que fez três homens depois de entrarem no fogo saírem ilesos. Ele que disse se vai chover quando a chuva não era possível. Ele que disse vou fazer o que para o homem parece impossível. Ele é quem tem o controle nas mãos, cria a vida e sopra o vento. Ele é quem diz espera minha ordem, se ele quiser ele para o tempo. Ele é Jesus, ele é Jesus. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. O nome dele é, ele é. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Foi ele que fez você existir, soprou-te a vida enquanto eras pó. Ele é quem diz, estarei contigo e no perigo não estará só. Ele é quem sabe de todo o futuro, ele é o dono de toda a razão. Ele é honesto, ele é seguro, ele é o justo e dele é o perdão. Ele amou o mundo inteiro, o mundo inteiro. Ele amou, todas as dívidas ele pagou, todos os pecados ele perdoou. Ele doou o Messias por ti, viver a vida sem ele é besteira. Levante a mão, exalte esse Deus, ele te ama de toda maneira. Filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. todo mundo saiba que nele o quê? Confia. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus! Senhoras e senhores, Lito Atalaia! Yes, sir!